latino. Esse é o nosso sonido. De onde esteja ouvindo, de green card ou clandestino. Coyote, fronteira de Chatuba, Machu Picchu, tomando colônias. Te prepara, gringo, pra onde quer que eu vá. Ancestrais comigo, tomando colônias. Te prepara, gringo. Latino, orgulho mestiço, imigrando por ouvidos. Aceita que dói menos, aqui corre sangue latino. Nós somos amigueiros, latino-americanos. Nós outros somos amigueiros, latino-americanos. Nós outros somos amigueiros, latino-americanos. Caucasiano, ninguém sabe se eu sou cearense ou mexicano. Só tem em toda exília, colônia, aqui estamos. Aztecas fugindo pra renascerem texanos. Peguei um ônibus na Transmoambeira. Cidade Leste é igualzinha a Madureira. Caixa com luzes, tocando piseiro. Marília Mendonça e frente com bieiro. Salamanca manjando, esperando meu dinheiro. Fui fazer um corre e fiquei um mês inteiro. Na volta pra casa, prenderam os maconheiros. Mas eu não sou bandido, eu sou somente o sonideiro. Nós outros somos sonideiros, latino-americanos. Nós outros somos sonideiros, latino-americanos. Nós outros somos sonideiros, latino-americanos. Nós outros somos sonideiros. Somos callejeros, somos sonideros, malaco latino. Tenemos el tempero, no quieto la terra y a fe de los peregrinos. Los tupiniqui aos andinos, rapero loco desde niño. Yo conto con Nossa Senhora de Aparecida no meu caminho. Por ahí me voy, Héctor la voy, no fue estoy escuchando lo que te más sobró con la fe y a caja latina. Malaco soy en Argentina. Eu vi que a guerra é pintada só lá na telinha. Me trataron bien, con tu vida tem. Mucho gusto, familia.